atravessando a savana, lambendo as feridas. Sou leão. Observando os corpos sem vida, enfileirados no chão. Aperto o passo, rezo que o caminho acabe por aqui. Mas é inútil ter esperança no que parece sem fim. Estamos em dias de guerra, difíceis de manejar. O crime é ouro de tolo, faz o homem fraquejar. Parece ter cheiro de doce, atrai muita criança. Uma pistola aniquilar, traz desnível a balança. Efeito dominó, leva várias famílias ao natural. Como um patinho direto pra armadilha. Ruas da Bom Jamadia, se confunde a Palestina. Guerreiro como nós à procura da caminhada perdida. Guiado pela trilha de lágrimas, marcado a perder. Quem amava e por quem foi amado sem apoio. Entregue a própria sorte a nada, talvez não vença no final. Feliz pra sempre pra conto de fada. Cena fácil é ver o conterrâneo a mão armada. Enquadrando o ômega na sinaleira fechada. Tudo errado, 10 a 0 pra ponto 40. Necrotério, cadeia. Fim de carreira, sem palavra, meu silêncio é mágoa. Coroinha sentada do lado do corpo, os olhos cheios d'água. De vítima de olhares piedosos na sua direção. Todos medem o sofrimento, mas não sabe a sensação. Chega de mãe, caminhando nos campos santos. Em porta de cadeia, se humilhando aos prantos do sonhador do interior que vem tentar a sorte. Engolido pelo sangue frio da cidade grande. Bem-vindo ao santuário da cruel Boa City, sitiada de vilas ao redor da elite progressista, monumental, luxuosa. Palco de glórias e ações criminosas. Então, quer brindar o quê? Tintim pelo fraco eu passo. Reinado dos hipócritas é o meu fracasso. O tintim funk, o sol, a lua, as verdades da vida. Mil noites de cura. E fica aqui, em poucas palavras, parte do que eu sinto. Pedaços da vida, que às vezes evito. Os medo que me visita intercalando o momento. Tendo angústia de ter que aceitar o sofrimento. Mas enquanto não encosta, caravana de partida. Registro minhas horas. Menos sofrida, puta merda, como essa vida é corrida. Mas ainda bem branco, que é cheia de idas e vindas. Prego falou, assina embaixo. A letra certa, consciente. Mais um arregaço, dois braços fortes juntam forças para somar. Duas mãos que se unem para a favela representar. Punho erguido ao alto é sinal de poder. A amizade entre nós é o que faz valer. A vida dura, o rap, as correria, trincando só o chegado, conexão entre vilas e meio a becos e vielas. A semelhança na lágrima de um moleque, escorre a esperança. De pés descalço batendo uma bola na Bom Jesus, ou com a quadrada na Vila Matias faz o sinal da cruz. É só desgraça, é só veneno o tempo todo. Tipo num campo minado, desvenda as regras do jogo. Povo pobre, sofrimento, casa de detenção. Mustang na pista, já foi indo copo do burguês na mansão. Que a sociedade espera e oferece a gente. Mas sentirão o gosto amargo, o peso de nossas correntes. É diferente das usadas no tempo da escravidão. Quem mora no morro, quem mora na vila, tem condição. 10 vezes mais, pois não nascemos em berço de ouro. Tudo que temos é fruto de luta, trabalho e choro. A mesma lágrima que corre na periferia, no pé da cruz também correu no rosto de Maria. Gelada, cromada e punhada em minhas mãos. A dor da perda, a dor da revolta, a dor da injustiça. Ao ver que o sangue que mais corre é o sangue da periferia. E o que não corre coagula no peito, trazendo consigo a palavra vingança. Faz uma alma caminho das trevas, sem amor, luz e esperança. A santa que chora sangue ao escutar esse lamento. Na Bonjo ou na Matias? Por que tanto sofrimento?